Matrix de Vigia. Bundinha, bundinha, bundinha, pra trás, sacola, sacola, sacola, bundinha, pra trás, sacola, sacola, sacola, bundinha, bundinha, bundinha, pra trás, sacola. Toma cuidado com ela, ela não é Cinderela, ela é mulher perigosa, enjoada, orgulhosa, terror da favela. Pra você que faz sexo safado, passa o rodo, pega todo mundo. Ela tá procurando otário, mas de novo perdeu vagabundo. Toda noite, toda madrugada, ela aguenta a conversa fiada, mas ela já tá preparada, porque a brincadeira sai cara. No cheque ou no cartão, com dinheiro e de carrão, mudando papel de patrão, ela tá no papel de vilão. The Shore, Real Singer, Marlon, Marlon, Marlon Branco e Isabelice. O considerado Aglisson Produções. Bundinha, bundinha, bundinha, pra trás, sacola, sacola, sacola, bundinha, pra trás, sacola, sacola, sacola, bundinha, bundinha, bundinha, pra trás, sacola. Toma cuidado com ela, ela não é Cinderela, ela é mulher perigosa, enjoada, orgulhosa, terror da favela. Pra você que faz sexo safado, passa o rodo, pega todo mundo. Ela tá procurando otário, mas de novo perdeu vagabundo. Toda noite, toda madrugada, ela aguenta a conversa fiada, mas ela já tá preparada, porque é brincadeira, sai cara. No cheque ou no cartão, com dinheiro.